Informa o 8 1198 desse 995. Salvador, bom dia, voo 8 Pascoal 72, Alexandre. Catgol 8-1-2, avistado, pouso autorizado, vento 110 graus, 039. 8-1-2. No sábado aos 4-9, libera via Fox Alpha Juliet Coelho Kilo, posição 6 Lima do Pátio 3. Fox Alpha Kilo, posição 6 Lima do Pátio 3. Afirmo, 6 Lima do Pátio 3. Lima do Pátio 3. 3866, bom dia, sua identificação. Isso é Matéria 2503, altímetro padrão. Após Pabós, eu vou encerrar o por 3.66. Altímetro 1063, padrão, altitude 2500, pés autorizada. 1896, autorizado final R9, pista 1-0. A participação no Serra Vitor 366. Afirmativo, tem 38 na minha torre em Salvador, frequência 118, Lisbon 95. Salvador, tá 3, 2 na meia. 3 e grande 3, 8 na meia. Vai passar o Serra 23, 7, vai checar se está 10. Ok, sim, o vento 090 graus com 2 nós, pouso autorizado. Gente, Ferro 29, mantém a escuta, está desautorizado via Alfa. Juliette, posição 11. Alfa, Juliette, 11, 3, 2, 8, 9, 10.